A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que nesse dia você possa ouvir a palavra do Senhor e, ouvindo-a, possa acolher essa palavra no seu coração e ser por ela abençoado, ser por ela liberto para uma vida nova em Cristo Jesus. Toda a palavra do Senhor é boa e agradável. Toda a palavra do Senhor, ela tem o poder de trazer vida e vida em abundância para nós. Portanto, em nome do Senhor Jesus, tome agora, abra o teu coração, não só os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos para ouvir a palavra. Mas abra a tua mente e o teu coração também, para acolher essa palavra no teu coração. E assim sendo, ser por ela transformado. Porque este é o objetivo da palavra do Senhor: transformar as nossas vidas. Transformarmos-nos em pessoas que amam ao Senhor acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos ver o capítulo 3 de 1 Pedro. Capítulo 3 de 1 Pedro. Ele vai tratar de um tema que, às vezes, é difícil de ser aceito por algumas pessoas, por causa da forma que esse texto foi pregado e vem sendo pregado ao longo dos anos por uma sociedade patriarcal, né, por uma sociedade que às vezes coloca as mulheres em segundo plano. E esse texto vai falar que nós não somos, não estamos em segundo plano, mas Deus tem um propósito para a nossa vida. E eu quero que você ouça esse texto com muita submissão e com muita graça no seu coração. E acolha esse texto, porque esse texto não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Ele quer fazer a você, minha irmã, uma mulher que teme ao Senhor e que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Vamos ler o texto e depois nós vamos fazer alguns comentários. Diz assim o texto de 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós, esposas, estais sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavra, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. O adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, o uso de ouro, o uso do vestuário, mas que seja o homem interior, ou o ser interior, no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento, um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Porque dessa maneira, antigamente, as santas mulheres, também que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas a seus próprios maridos, assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher, como um vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos. Não retribuindo o mal por mal, ou maledicência por maledicência, porém, ao contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamadas, para que possais herdar uma bênção. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreia a sua língua do mal e seus lábios para que não falem maliciosamente. Aparte-se do mal e faça o bem. Que busquem a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E quem vos fará mal se fordes seguidores daqueles que é bom? Mas se sofrendo por amor da justiça, desculpa, estou errando algumas coisas aqui, é que não estou enxergando muito bem, desculpa. Mas se sofrerdes por amor da injustiça, felizes sois vós, e não temais o temor deles, nem fiqueis perturbados. Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, tendo uma boa consciência, para que, enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado no Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, oito almas, foram salvas pela água. Tal como esta figura, agora, também o batismo nos salva, não do despojamento da imundícia da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhes sujeitos. Amém. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender a sua palavra. Como eu disse no início, esse texto, a primeira perícope desse texto, fala de uma situação que não é vista e não é pregada muitas vezes corretamente. Inclusive, o apóstolo Paulo também pregou sobre esta palavra lá em Efésios, capítulo 4. E o texto de Efésios, às vezes nós ouvimos muito esse texto em casamentos ou em outros momentos, que ele é lido, e o texto é lido só uma parte, dificilmente é lido todo. O texto de Efésios, ele vai falar que as mulheres devem ser submissas a seus maridos, porque isso é bom ao Senhor, isso é agradável ao Senhor. Mas as pessoas pregam esse texto e ficam nessa primeira parte, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Então, nós precisamos ler não só a primeira parte, mas todo o texto, porque o texto é um todo, não é uma parte apenas. O texto em Efésios vai dizer assim: vós esposas, sede submissas a vossos maridos, como a Cristo. E segue falando sobre isso, segue tratando esse texto da submissão da mulher. E normalmente, eu não lembro muitas vezes que eu ouvi esse texto sendo lido no seu total, porque eles leem o texto que se diz respeito apenas à mulher, né? Que a mulher deve ser submissa a seu marido. Na verdade, não é o capítulo 4, é o capítulo 5. Né? Olha só, olha o que diz a palavra do Senhor. Esposas, versículo 15. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sede ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a vossos maridos. Ok, esse texto você conhece, todos nós conhecemos. Mas a sequência do texto, a partir da próxima perícope, diz assim: maridos, ame suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim como assim devem ser os maridos, amar a sua própria esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo, porque nenhum homem detestou o seu próprio carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da carne e dos ossos. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Paramos por aqui. Então, quem deu mais? Quem se ofertou mais? A igreja se ofertou mais, fez mais pelo Senhor, ou o Senhor fez mais pela igreja? É claro que foi o Senhor que fez mais pela igreja. O Senhor deu a sua própria vida para apresentá-la diante do Senhor sem mancha e sem mácula. Assim os maridos devem fazer para com as suas esposas: amá-las, honrá-las, cuidar, instruí-las na palavra, ajudá-las na instrução da palavra de Deus, para que elas possam ser apresentadas diante do Senhor santas e sem ruga e sem mancha, como a igreja deve ser apresentada diante do Senhor. E como que a igreja é apresentada sem mancha, sem ruga e diante do Senhor? Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, assim como Cristo deu a sua própria vida pela sua igreja, o marido deve também fazer o mesmo pela sua esposa, honrá-la, tratá-la bem, edificá-la. Mas esse texto a gente não ouve ele ser ministrado muito. A gente ouve muito a primeira parte, mulher seja submissa aos seus maridos. E aí isso gera raiva, isso gera rancor nas mulheres, ao longo dos anos isso tem gerado rancor e raiva nas mulheres. Ah, por que que eu tenho que ser submissa e ele não? E aí essa discussão toda, quando na verdade é para os dois fazerem a mesma coisa, a mulher seja submissa, e honra o seu marido, e o marido dê a vida por ela. E aí Pedro vai fazer isso mais profundamente, dizendo que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, amando e sendo como não sendo o seu apresentar diante do marido, ou a sua forma de viver, não seja uma forma de viver com coisas exteriores, né? Como penteados bonitos, joias, roupas bonitas e preciosas, mas deve se apresentar diante do marido, ser para com o marido uma pessoa bondosa e amável, para que se o marido que não conhece a Deus, não se entregou ao Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, possa, através do testemunho da sua mulher, se render ao Senhor. Mas a gente vê, às vezes, as pessoas casam, e a Bíblia diz que não deve haver jugo desigual, né? Deve. Homens e mulheres não podem ser cônjuge desigual, ou seja, um cristão, o outro não cristão, porque isso, gente, isso vai dar problema. Sou pastora há mais de 30 anos e quantas pessoas eu tive que atender por causa disso. Então, nós precisamos, primeiro, obedecermos à palavra de Deus, não casar com jugo desigual. Agora, se casou, e casa, nós mulheres somos sonhadoras, né? A gente casa, não, eu vou casar e eu vou ganhá-lo para Jesus. Mas, na verdade, na maioria das vezes, o que acontece é que a mulher que era cristã e tinha o propósito de ganhar o marido para Jesus, também se afasta de Jesus. E se afastando de Jesus, faz aquilo que não é para ser feito, que é viver uma vida simples, uma vida agradável, uma vida amável para com o marido, testemunhando com o seu viver a Cristo Jesus. Não com roupas, joias ou essas coisas, mas mostrando a santidade que provém de Deus e ela seja amável. Fale bem, seja agradável ao marido. E o marido deve coabitar com a sua esposa, ou seja, não ter outras mulheres. É com a sua esposa, para que as orações não sejam interrompidas. Porque senão não vão, como vai orar? Se está traindo a esposa, ou a esposa hoje é normal também, né? Antigamente era menos. Mas hoje as esposas também traem os maridos. Gente, isso não é bom e isso não agrada a Deus. Nós devemos ser fiéis aos nossos maridos e os maridos serem fiéis às suas esposas. Porque quando casamos, a gente faz um voto. E a gente faz um voto e nós devemos honrar, né? Nós precisamos honrar a nossa palavra que nós dissemos no dia do casamento. Então, que você, minha irmã e meu irmão, honrem um ao outro, amem um ao outro. E você, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua própria vida para apresentá-la diante do Senhor, santa, imaculada e sem ruga. E você, esposa, ame o seu marido e sujeite-se a ele. E como diz o texto, seja como as mulheres do passado, como Sara, que amava Abraão e se sujeitava a ele, chamando-o de Senhor. E tiveram uma vida maravilhosa. E o texto nos diz que nós somos, se nós andarmos segundo a palavra do Senhor, segundo esta palavra que nós estamos falando agora, segundo a palavra de instrução para as nossas vidas matrimoniais, nós somos filhas de Sara. E como filhas de Sara, nós devemos dar um testemunho agradável diante do Senhor, agradável diante dos homens, agradável falar bem do marido. Como às vezes é comum a gente ouvir esposas falando mal dos maridos. Fala mal do seu marido, não. Se você tem alguma questão a resolver com ele, senta com ele e converse. Mas não fala para os outros. E maridos também, ao sentar na roda com amigos, não escarneça da sua esposa, mas honre-a falando bem dela. É isso que Deus deseja para nós, é isso que Deus tem para nós. Então, queridos, nós precisamos fazer isso. E aí, seguindo o texto, diz assim: aparte-se do mal e faça o bem, que busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Nós, todos, não só agora maridos e esposas, mas todos nós, como filhos e filhas de Deus, devemos fazer o bem, apartar-nos do mal. Porque isso é agradável ao Senhor. O Senhor ouve a oração do justo, mas a oração do ímpio o Senhor não ouve. O Senhor rejeita a oração do ímpio. O Senhor rejeita, é contra aqueles que fazem o mal. O Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E quem vos fará mal se for de seguidores daquele que é bom? Então nós precisamos, como cristãos, fazer o bem, amar a todos, dar bom testemunho. Porque se alguém falar de nós falsamente, ele será exposto pela verdade de Cristo que está em nós. Não vamos discutir, não vamos brigar, não, que não haja maledicência entre nós, que não haja maledicência entre os irmãos, que não haja maledicência entre nos nossos relacionamentos, mas que nós possamos falar bem e não o mal. A palavra de Deus diz que isso é o bem para nós. A palavra de Deus diz até lá no Antigo Testamento, ela vai dizer que se nós virmos algum irmão cometendo algum pecado, alguma falta, nós devemos ocultar e não sair falando para os outros isso. No máximo, nós devemos aproximarmos daquele irmão pessoalmente e com amor falar com ele sobre o pecado que está cometendo, contra o erro, talvez, que ele está cometendo, o engano que ele está fazendo, e orientá-lo e ajudá-lo a superar isso. É isso que a Bíblia nos diz. Então, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade. Porque melhor é se Deus assim o quiser que sofrais por fazer o bem do que fazer o mal. Se Deus está permitindo que você sofra por estar fazendo o bem, se alegre. Alegre-se nisso. Porque grande é a vossa recompensa, grande é o vosso galardão, diz a palavra de Deus. Então não se preocupe. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele morreu, morreu. Enquanto o homem, ele morreu, mas ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. Agora, olha que coisa interessante. Jesus morreu na sexta-feira, na entrada do Shabat, e a gente fala, e a gente já, eu já ouvi, eu mesmo já falei, né, que o sábado, na verdade, é o sábado do silêncio. É o sábado em que Cristo estava dormindo. Estava nada. Cristo estava dormindo, não. Sabe por quê? Porque o texto aqui vai falar que enquanto ele estava, olha, pelo que também foi, ó, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes. Enquanto Cristo estava, não havia ainda ressuscitado, ele foi até o Hades, a mansão dos mortos. O texto de Apocalipse vai nos dizer isso, que ele chegou enquanto o inferno fazia festa pela sua morte. Ele chegou e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E esse texto nos diz que ele arrancou, que ele não fala que ele arrancou, o Apocalipse que fala que ele arrancou as chaves da morte e do inferno, e ele adentrou no próprio inferno, na própria mansão dos mortos. E lá ele pregou a palavra do Senhor àqueles que haviam morrido antes da graça ser manifestada através da sua vida, quando ele morreu na cruz do Calvário por nós injustos. Um justo morrendo por um injusto. Porque muitos que morreram, e foram muitos, o texto vai dizer que nos dias de Noé, Noé pregou, enquanto fazia a arca, Noé estava pregando a palavra, mas as pessoas riam dele, ridicularizavam. E falavam tudo isso. E o texto, a palavra de Deus vai dizer que na volta de Jesus será como nos dias de Noé também. Vão estar zombando, fazendo toda a sorte, falando mal, fazendo as coisas, e então de repente Jesus virá. Mas como nos dias de Noé, aquelas pessoas que pereceram nas águas e não foram salvas, porque só 8 pessoas da casa de Noé foram salvas, tiveram as suas almas salvas, suas vidas salvas das águas. O Senhor Jesus foi à mansão dos mortos, ao inferno, e pregou para elas a salvação pela graça. E todos quanto aceitaram, saíram do inferno e estão com Cristo. Assim como quando ele morreu, muitos lugares onde estavam enterrados mortos em Jerusalém, porque houve um grande terremoto, né, na hora da sua morte, o céu se tornou, o dia se tornou em noite, e houve um grande terremoto. Muitas sepulturas foram abertas e as pessoas ressuscitaram e foram vistas andando pelas ruas de Jerusalém. Assim, Assim foi quando Jesus. Imagina que coisa maravilhosa, como Jesus é amoroso, como ele é gracioso, como ele é tremendo, como ele nos ama, querido. Ele nos ama tanto que ele não esqueceu nem daqueles que haviam rejeitado a palavra antes dele vir. Mas ele foi lá na mansão dos mortos, no inferno, e pregou a palavra, e muitos foram salvos. Aqueles que aceitaram, eu tenho certeza absoluta que aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas saíram pelas portas do inferno, que não tinham mais ferrolhos, não tinham mais trancas, porque as chaves estavam nas mãos do Senhor. E o texto encerra dizendo assim: o qual subiu ao céu e está à destra de Deus, anjos e autoridades e poderes foram-lhes sujeitos. Anjos caídos, demônios, autoridades, poderes, né, desse mundo tenebroso foram-lhes sujeitos, todos, todos. Os anjos, Satanás e um terço dos anjos que caíram com ele, que foram expulsos dos céus com ele, agora estão sujeitos ao Senhor. Quando ele saiu do inferno, ele levou consigo as chaves da morte e as chaves do inferno. Satanás não tem mais as chaves da morte e do inferno. Então, não tenha medo quando você tiver que ver uma pessoa endemoniada. Peça ao Senhor autoridade, você que teme ao Senhor e crê no Senhor, vá até ela e expulse o demônio em nome de Jesus, porque esses poderes, esses anjos caídos, esses poderes, eles não têm nenhuma autoridade mais, porque toda autoridade está nas mãos do Senhor. O texto de Filipenses nos diz assim: porque ele veio, ele não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tornando-se homem. E como homem, foi até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus deu-lhe um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Ele é Senhor sobre todos, todos, todas. Por isso, meu irmão e minha irmã, pare com briga. Ah, mas o texto diz que as mulheres são mais frágeis. As mulheres não são frágeis. São sim. O texto está falando da fragilidade física. Da fragilidade física. Eu sou mais frágil do que meu marido, fisicamente falando. Mas não intelectualmente e não em conhecimento, não. Somos iguais, somos uma só carne. Agora, fisicamente, somos ou não somos mais frágeis? Somos sim. E é isso que o texto está falando. Quando fala que as mulheres são mais frágeis, é a fragilidade física. Não é fragilidade mental ou fragilidade intelectual. Tá bom? Você é uma só com o seu marido. Você é igual a ele. Não há diferença. Por isso, pare com isso e comece a se sujeitar e ser obediente, amando, honrando e testemunhando o Evangelho com sobriedade e sinceridade, para que, se ele ainda não se converteu, ele possa se converter. E se já se converteu e vivem bem, possam viver melhor ainda. Que Deus nos abençoe e que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Meu irmão e minha irmã, se você não entregou a sua vida ao Senhor ainda, entrega. Entrega hoje ao Senhor. Porque se ele foi à mansão dos mortos para salvar, imagina se ele não vai salvar você, que pedir a ele que aceite você como servo. Que ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Claro que ele vai fazer, claro que ele vai te aceitar. Ele vai te salvar e vai transformar a sua vida. Porque Deus é amor. E ele ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. E ele, a palavra diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, ele foi ao Hades para salvar aqueles que não tiveram oportunidade da graça. E salvou. E hoje, ele quer salvar você. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te santifique. Faça de você um homem e uma mulher cheia e cheios de santidade, de amor, de paz e de alegria. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e que a doce e maravilhosa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre você e sobre você permaneça hoje e eternamente. Amém.